dessa vez na hora. Dessa vez o sacrossanto intervalo será respeitado. Não respeitar o intervalo é heresia. Como toda heresia, é bom não abusar, não é não? Sabe-se lá que vinganças o destino arma contra você enquanto isso. Nosso último encontro, falamos da filosofia a partir dos afetos. Dos afetos. Precisamente dos afetos. Porque nós partimos de uma hipótese de que não há em nós, nesse ato de pensar, nessa nossa, seja lá que nome tiver, nesse nosso isso que nos faz pensar, que isso que nos faz pensar, que alguns chamam, tudo bem, razão, não é algo que funde a si mesma. Que a razão não é causa dela mesma. Que a razão não é autônoma. Ou seja, algo que faça a lei de si mesma. Que ao contrário, ela é efeito de uma causa. E daí a expressão afeto. Há coisas que afetam o nosso pensar, de tal forma que o nosso pensar é efeito de uma causa. Essa perspectiva, ela é radicalmente diferente da perspectiva dominante até então na história da filosofia, em que se pressupõe o contrário, que nós temos em nós alguma capacidade de autonomia sobre nós mesmos. Hoje nós vamos falar, dentre outros, mas talvez possa dizer que ele é a espinha dorsal do discurso de hoje sobre o que é filosofia, Heidegger. Claro. Você comentou, sobre o afeto, você destacou que o Spinoza, que foi um camarada que trouxe essa visão, fez uma defesa, desse ponto de vista, dentro de uma lógica extremamente rígida. É. Inclusive, falando no livro, era ética e alguma coisa do Geoma. É, ética, a maneira do Geoma. Curioso, né? Ele é um racionalista metodológico. É porque, no final das contas, essa contradição entre razão e afeto, ela não existe no pensamento Spinoza. Né? Ele não é como Platão, que tem de nós a visão dualista. Você é duas coisas que não se entendem muito bem. Alma de um lado, né? Uma alma racional de um lado e um corpo sensível do outro. Para Spinoza, não. Ele tem uma visão monista do homem. Então, a razão não é algo que em nós está em conflito com os afetos. A razão, ela é um efeito dos afetos. É uma forma afetada também de perceber o mundo. Não é outra instância, não é algo diferente. E por que essa razão, essa coisa herdada da geometria? Porque o que ele quer propor é a correção do nosso pensar. Né? Corrija o seu intelecto. Corrija a sua forma de perceber a si mesmo e de perceber, sobretudo, a si mesmo no mundo. Para isso, o primeiro passo é você entender o mundo. E o mundo, que é Deus ou natureza, ele possui alguns atributos, né? Infinitos atributos, alguns, né? Infinitos atributos, mas um desses atributos é essa causalidade. Causalidade essa que pode ser percebida racionalmente. Razão nossa que faz parte desse atributo com o qual comungamos com Deus ou natureza, que é o pensamento, uma forma de pensar. Forma de pensar que me permite entender, em parte, a natureza e, em parte, a mim mesmo. Mas perceba, não é algo contrário. Não existe uma razão que manda você fazer alguma coisa e um afeto te puxando para o outro lado. A razão, ela está ali junto dos afetos. É como o Hume, em que a razão é muito mais um efeito dos afetos. A razão é aquilo que, segundo Hume, torna aceitável, socializável um desejo. Não é? A gente costuma dizer que gosta de alguma coisa porque... E aí vem lá a construção da justificativa de você gostar. Né? Ah, eu gosto porque é bom. Né? Spinoza não. Né? É bom porque você gosta. O gostar é original. O porquê discurso racional que você cria é efeito, vem depois. Não algo que contradiz. Contrário, soma. Agora, é claro, Spinoza é um outsider, né? Se você considerar toda a história da tradição filosófica. Nós temos hoje uma visão muito mais forte dessa contradição, em que tem afeto puxando para um lado, desejo puxando para um lado, não é? E razão puxando para outro. Está, né? O desejo dizendo, ó o brigadeiro, né? Ó o quindim, e está a razão dizendo, tu está gordo, maneira. Quer dizer, nós temos essa visão de que nós somos um ser conflitante. Conflitante conosco, tudo bem? Não é? Mas para Spinoza não. E é isso que há de fantástico nele. Não só nele, mas de outros autores, como Berkeley também, não é? Como Hume. Mas Spinoza, escolhido a dedo, porque de todos eles, Spinoza é o mais ressuscitado desses outsiders. É o mais lembrado hoje. É o mais significativo para a filosofia contemporânea. Talvez porque o discurso dele seja mais bonitinho também. É chato, mas é bonito. Ele escreve mal. Mas, no final das contas, é um discurso bonito. É um discurso bonito. A afetação religiosa nele não é tão grande. Apesar de ele falar de Deus o tempo todo, mas a ideia de Deus, a ideia de religião para ele, não tem patavina nenhuma a ver com a ideia dominante que nós temos de religião. De cara, um trabalho que antecede todos os outros, o primeiro grande trabalho dele é o Tratado Teológico-Político, que é basicamente um tratado de antirreligiosidade. Porque ele diz, olha, meu amigo, uma coisa é fé, a outra é religião. Religião é estrutura política. Política. Religião serve para uma coisa, dominar. E toda dominação se faz a partir do medo ou da esperança. Gera em você medo e esperança. Ou seja, a religião ajuda você a não entender o mundo, a não se esclarecer. A religião atrasa. Se comparar com outros autores tipo Berkeley, que é um religioso, é um físico religioso, a entender. Tem um texto dele muito legal, fácil de ser lido, que é escrito na forma de diálogos, né? Ele ressuscita esse estilo dialogado de escrever sobre filosofia, que são os três diálogos entre Hilas e Philonous, ou um debate entre um cético e um ateu. Um cético e um ateu. Por que ele opõe céticos e ateus? Porque o ateu é aquele que não acredita em substância imaterial. Caso de Hobbes, por exemplo, que é um materialista radical. Se existe Deus, ele é matéria. Ele é coisa. Dá para cumprimentar. Tá? O cético, por sua vez, ele duvida da existência da matéria. É o caso de Berkeley. Da matéria. Tudo é espírito. Nada é corpo, no final das contas. Tudo é uma... se você pensar em energia, conceito que não é claro para ele na época, mas pensar em energia nem é tão absurdo assim, né? Átomos que se condensam e viram tal da matéria, mas no final das contas é energia. É energia concentrada. Ele tem um discurso muito parecido, só que sem o conceito de energia. Mas o tempo todo com um pano de fundo religioso. O tempo todo falando em Deus. Só o que é, no final das contas, é Deus. E mais nada. Então isso torna ele muito pouco popular no meio acadêmico que aprendeu a ser ateu. Que aprendeu a ter aversão à religião. Que aprendeu a ter um pé atrás com a religião. Para Spinoza, não. A religião não torna ele perigoso. É uma hipótese. Para explicar por que Spinoza e não outros. E não outros. Beleza? E Heidegger? O que Heidegger tem de tão interessante assim? Só pelo quanto ele afeta outros pensadores contemporâneos, já mereceria constar aqui do rol de autores importantes. Mas esse tipo de afetação é muito curiosa, porque Heidegger é um autor que desperta paixões muito antagônicas. Heidegger é um tipo de filósofo que tem o time dos que amam Heidegger e o time dos que odeiam Heidegger. Não tem mais ou menos, sabe? Não tem vindo tipo, ah, é até legal, mas não tem o até é legal. Ou você compra a camisa oficial do Heidegger Futebol Clube, entendeu? E vai para a arquibancada, e tudo é Heidegger, sabe? Tem patota mesmo, heideggerianos ali, sabe? Tem clubinho, tem reunião tal dia para falar de Heidegger, mais nada, né? Com a psicologia, com a psicanálise. Lacan é assim também. Lacan tem uns lacanianos que formam um time, é impressionante o negócio, é um fenômeno. Outro já não tem muito disso, não. Mas enfim, Ou então gente que odeia, odeia visceralmente. Eu já lhe antecipo que aqui no Rio, é engraçado isso, a UERJ, na filosofia da UERJ, há uma espécie de predomínio de anti-heideggerianos. Na UFRJ, é o clube dos heideggerianos. Eles se reúnem lá. Não é? E o seu time? Eu fui da UERJ, então fui muito afetado por anti-heideggerianos. Mas é do tipo de você não citar em sala de aula. Se tem um professor discutindo alguma coisa, aí um aluno chega e diz, professor, mas Heidegger, e ele já te dá um cala-boca. Do tipo, Heidegger era um nazista, parte logo para agressão pessoal. Percebe? Não tem muito meio termo, não. Não tem meio termo. Agora, você conviver com o ambiente acadêmico de gente que odeia Heidegger é legal, porque se for para estudar Heidegger, só vão lhe dar texto de gente que odeia o cara. E os melhores comentadores para você estudar um determinado autor são os que odeiam ele. Porque os que odeiam não vão perdoar a falha. Os que odeiam e sabem criticar bem, não criticam o autor opondo a ele uma outra teoria que ele julga mais interessante. Critica o autor dentro do pensamento dele. Eu vou analisar as ideias dele para falar mal dele. Mas para falar mal tem que analisar muito bem. Porque os que gostam, os que jogam confete, eles basicamente só repetem, sem precisar explicar muito. Para criticar é preciso explicar muito mais do que para jogar confete. Para jogar confete é só citar qual o tema que você está confetando, qual o tema que você está aplaudindo. E assim fica mal explicado. Né? Eu sempre gostei dos críticos, sempre gostei de quem fala mal. Né? Porque eles são bons para você aprender. São bons para você aprender. Evite os que gostam muito de um autor. Não ajuda muito, não. Não é muito pedagógico. Não é muito pedagógico. Então, ex-Heidegger. Por que Heidegger provoca tantos ódios? Há dois motivos. O primeiro eu já citei logo, a acusação que fazem de nazista. A biografia dele não ajuda. Não ajuda. Durante o nazismo, Heidegger assume a função, digamos assim, dentro do meio acadêmico, de responsável pelo expurgo de judeus de universidades alemãs. Ele é um aberto simpatizante mesmo, não é, do nazismo. Não se sabe se por cinismo, por sobrevivência, mas o fato é que ele colabora, sim. Ele colabora. Ele sobrevive ao nazismo. Escreve textos que são, em boa medida, bastante antinazistas. Mas o estrago já estava feito na biografia. Então isso já leva ele a ser rejeitado. O segundo fato, que é somado, bem ou mal, a uma péssima biografia, é o fato dele ser um dos autores mais embaçados de toda a história da filosofia. Vai escrever difícil assim no inferno. Ele cria muitos conceitos que são, se você traduz do alemão para o português, viram expressões, e nem a expressão tem sentido. Já que é um autor difícil, é mais fácil você dizer que ele é uma porcaria e um nazista do que, de fato, encarar o bicho para tentar entender. Do que encarar o texto chato para tentar entender alguma coisa dele. Agora, se você tem a boa vontade, apesar da biografia péssima, apesar da péssima propaganda que fazem dele, se você tem a paciência de encarar para ver qual é a dele, sabe, o que ele pensa da vida, você vai descobrir um dos representantes da fenomenologia, um dos mais bem acabados, um dos mais fabulosos representantes da fenomenologia. O que eu quero dizer com fenomenologia? Algo que fará muito sentido se nós pensarmos na metafísica. Na metafísica. Que é o grande objeto da aula de hoje, no final das contas. Fala-se de fenomenologia a partir da perspectiva de que... Para explicar isso melhor, eu vou dar um recuo. Começar com um recuo histórico, para variar. A filosofia grega nasce com um dilema. Nasce com uma discussão entre Parmênides e Heráclito. Dos pré-socráticos, nós sabemos muito pouca coisa. Porque a obra completa deles não chegou até nós. O que nós temos são fragmentos. Uns poucos fragmentos de textos originais mesmo. Outros tantos são citações. Citações que não dá nem para confiar muito, mas vá lá. Melhor do que nada. Já serve para alguma coisa. É difícil você tentar criar, por assim dizer, um pensamento pronto e acabado, uma conclusão sobre o que de fato essas pessoas pensavam, quando o que você tem é um apanhado de frases desconexas, de frases que você não sabe muito bem em que contexto foram ditas, de que texto aquilo saiu, esse cara está falando de quê, afinal de contas, quando citou esse troço. Mas enfim, atribui-se, quanto à ideia de mundo, a ideia de mundo físico que, como vimos no nosso primeiro encontro, é o objeto primeiro de preocupação da filosofia. Respondendo naquele momento o que é a filosofia, a resposta da pergunta é: a filosofia é aquilo que nos ajuda a compreender o mundo. E dentro do mundo, estamos nós aí também, não é? Nós como ao mesmo tempo aquele que quer conhecer e como objeto a ser conhecido. O mundo. Em especial o mundo físico, porque os discursos prestigiam muito mais o mundo físico do que nós, como agentes desse mundo físico. Associaram a Parmênides a ideia de que o mundo é permanência. Na verdade, a ideia é de que há no mundo um ser, há no mundo algo que é. E a Heráclito será atribuída a ideia oposta, de que não há no mundo físico um ser, de que nada é no mundo físico, de que tudo está. É aquela história de que você não pode botar o pé no mesmo rio duas vezes. Você bota o seu chulé no rio, quando tira, o rio já é outro. O rio já é outro. Não é? O mundo é pura impermanência. Por que a questão do ser torna-se uma questão central? Porque a ideia primeiro de conhecimento é justamente a ideia de produzir um discurso sobre o ser. Produzir um discurso sobre as coisas que não mudam. As coisas que não mudam. O nome que foi consagrado, não é, a essa tentativa de produzir um discurso sobre as coisas que não mudam, sobre o imutável, sobre o permanente, é metafísica. É metafísica. Por que isso? Porque, meu amigo, vamos supor que os dois estejam certos, cada um a seu tempo. Vamos supor que Parmênides tenha razão. Há coisas permanentes no mundo. Há coisas permanentes. Há um ser no mundo. Há algo que é no mundo físico. E quando eu falo do mundo físico, eu me refiro ao mundo com o qual eu possa me relacionar com os meus sentidos. É mundo que eu posso ver. É mundo que eu posso tocar. É mundo que eu posso ouvir. Então, nesse mundo, que pode ser captado pelos meus sentidos, há um ser. Há algo imutável. Mas se há algo imutável, eu não estou vendo. Se há algo imutável, eu não estou ouvindo, porque os sons estão mudando. Se há algo imutável, há algum defeito em mim que me torna incapaz de perceber o ser que há no mundo. Hipótese 1. Hipótese 2. Não há nada paradinho no mundo. Está tudo mudando mesmo. A natureza física, o mundo físico é puro movimento. Não sou eu que tenho defeito. Eu estou vendo exatamente as coisas como são. Corruptíveis, impermanentes, mutáveis. Coisas que não são. Só estão. Umas estão mais do que as outras. Eu, por exemplo, já fui gatinho um dia. Agora sou essa forma decadente. Cada vez mais largo. Cada vez ocupo mais espaço na Terra. Não é? É a mutação. É a impermanência. É a impermanência. No tempinho de exército, até que vem, podia ter mantido aquilo. Agora é tarde. Pura impermanência. Pura impermanência. Se é pura impermanência, então como conhecer as coisas? Sim, porque conhecer é dizer o ser, mas o ser não está ao alcance dos sentidos. Porque se há ser, ele está fora do mundo. Está no além mundo físico. Está no mundo metafísico. Metá, prefixo grego de além de. Está além desse mundo. Repare que seja lá qual for a hipótese que você seguir, A primeira vai condenar os seus sentidos ao ser no mundo, mas você que é um bocó e não percebe. Você é incapaz, você é limitado. A segunda diz, não, você não tem problema, mas em compensação, o que você tem, que são os sentidos, não lhe permitem alcançar essa tal metafísica direta. Pouco importa que caminho você siga, você acaba condenando o mundo sensível. Você acaba condenando o mundo sensível. Daí para frente, o que você desenvolve é uma certa dúvida, uma desconfiança com relação ao conhecimento que é um produto da sua sensibilidade, de um conhecimento que é o resultado de como você percebe o mundo. Porque, afinal de contas, o mundo é mesmo tal qual eu percebo ou não? Há uma verdade para além dele. Platão, você sabe, essa altura do campeonato, que não tem dúvida. O mundo verdadeiro está além dos sentidos. Para alcançar o mundo verdadeiro, é preciso que nós nos livremos dessa carapaça sensível chamada corpo. Só o cadáver é sábio, porque só o cadáver vai para o mundo das ideias e vê as coisas como realmente são. Nós aqui, nesse mundinho, somos esse bicho com a alma misturada nesse aglomerado corpóreo cheio de desejos, cheio de carência, cheio de falta. Essa coisa horrorosa que não conhece nada. Não é não? Platão vai desconsiderar os sentidos, desconfie dos sentidos. Veja na República a historinha manjadíssima da alegoria da caverna, em que ele diz, tem gente só dando nome às coisas. É um tipo de conhecimento, mas conhecimento afetado, corpóreo, conhecimento menor. Não é a verdade. A verdade está no ser. Está no ser. No discurso de Platão, metafísica, verdade e ser são três ideias, três expressões que aparecem misturadas. Misturadas. Mas assim, se ninguém pode ver, como é que ele viu? Não é uma... Ele fala alguma coisa disso? Eu falei do Menon aqui, não falei? Do paradoxo de Menon. Não? Não. Ah, o Menon é muito legal. No Menon é um diálogo em que Platão está discutindo, o Sócrates, personagem de Platão, está discutindo com Menon, que é quem dá título ao diálogo, se a virtude pode ser ensinada. Esse é o tema. Dá para ensinar alguém a ser virtuoso? Ensinar alguém a ser virtuoso significa... É possível existir uma pedagogia que mude o caráter? Não é? Porque só dizer o certo e errado, se funcionasse, é só chegar em presídio e ler o código penal para todo mundo, que sai todo mundo ali legal, entendeu? Então não basta informar. Dizer o que é o certo e o que é errado não muda caráter. Então qual é a educação que muda? Essa é a pergunta. Aí o Sócrates chega para o Menon e diz assim, Menon, eu só posso te dizer se a virtude pode ser ensinada se eu soubesse o que é a virtude. Eu não sei o que é a virtude. Aí o Menon fica, bom, você é o filósofo aí, tu é o cara, você é o sábio. Todo mundo aplaude quando você fala. Não, mas eu juro que eu não sei, Menon. Diz aí você. Mas por que que eu vou dizer? Porque você ouviu Gorgias falando. Gorgias é inimigo de Sócrates. Gorgias estava acusando Sócrates no julgamento em que acabou com Sócrates morto. Então, quando entra num diálogo de Platão, é para perder. Tu ouviu Gorgias falando da virtude, não ouviu, Menon? Ouvi. Então, Menon, diz aí o que você ouviu. Ouvi de orelhada, né? Eu não sei se eu entendi direito o que o cara disse. Ainda que eu tenha entendido, eu não sei se eu vou conseguir explicar direito para você. Porque eu não sou bom nesse negócio de falar, né? Não, mas tenta aí. E o Menon ia tentando. Cada vez que o Menon dizia o que era virtude, o Sócrates chegava e... Não, virtude não é isso não. Está errado. Aí ele tentava de novo. Ah, se não é isso, então deve ser aquilo. E lá vem Sócrates de novo. Está errado. E a desculpa para dizer que estava errado é sempre a mesma. Isso que você está me dizendo, Menon, é um exemplo de virtude. Eu quero é o conceito de virtude. Eu quero é a ideia de virtude. Eu quero um saber que, uma vez dominado, me permita julgar, caso a caso, o que é virtude e o que não é. Só o conceito. Aí chegou a hora que o Menon perde a paciência, né? Que toda ele tenta, o Sócrates vai lá. Pô, o Sócrates das duas uma, cara. Ou você sabe o que é virtude e está aí me sacaneando esse tempo todo. Está me obrigando a descobrir o que você sabe. Está me negando a informação. Ou então, você está sendo sincero e de fato não sabe nada. Não sabe nada. E se você não sabe nada, como é que você está dizendo que eu estou errado, cara? É um paradoxo. Porque ou para discutir as coisas nós já sabemos alguma coisa delas, o que torna possível discutir, torna possível dizer se alguém está certo ou errado. Ou então, de fato, nós não sabemos nada. E a tal da filosofia é uma arte da descoberta daquilo que antes eu não sabia nada. Mas se assim for, é impossível começar, porque não dá para discutir algo que você desconhece. Como assim? Vamos falar de mafagafos. Quem é que quer começar aí? Aí você, mas professor, o que é mafagafos? Não tenho a menor ideia. Mas diz aí o que é mafagafo. Aí você, mafagafo é verde. Eu digo, tá errado. Então qual é a cor do mafagafo? Não sei, eu não sei o que é mafagafo. Vê como é um papo de doido, né? Levando para a filosofia, ou ela toda, se a verdade da filosofia está além do mundo sensível, eu não atinjo lá, das duas uma. Ou no fundo, no fundo, apesar de não atingir sensivelmente, eu sei o que é essa verdade do mundo, o que é o ser e o que é a metafísica. Eu conheço alguma coisa? Ou então, de fato, eu não conheço nada? Se eu já conheço, para que criar conceito? A filosofia é inútil. Se eu não conheço nada, é impossível conhecer a partir do nada. A filosofia é inútil. O paradoxo de Menon coloca a filosofia nesse ponto. Ou ela é inútil, a gente só está falando de coisa que a gente já sabe no fundo, no fundo. Ou então ela é impossível. Como é que o Platão sai dessa? Os dois ao mesmo tempo. Tudo que nós discutimos na filosofia, inclusive a metafísica, inclusive o ser, o imutável, aquilo que nós não atingimos pelo sentido, no fundo, no fundo, nós sabemos. No fundo, no fundo, nós conhecemos. Não pelo sentido, mas por uma parte nossa diferente do corpo. Uma parte nossa insensível. A razão. Essa razão ele associa à alma. A alma que vai para outro mundo, viu as coisas como realmente são e agora voltou para o corpo. Quando voltou para o corpo, esse corpo cheio de desejo, ele funciona como um véu de ignorância, como uma máscara que faz com que a sua alma sábia já não possa mais comandar a sua ação e o seu pensamento sozinha, porque ela está brigando com o corpo. Está brigando. Daí a ideia de um homem, corpo e alma, e ao mesmo tempo a ideia de que pode esquecer o conhecimento sensível, porque ele vem do corpo. Se concentra na alma, se concentra na razão. E só nela, mais nada. É por isso que Platão dizia que quer conhecer o mundo, então vamos estudar geometria. Porque com a geometria eu não penso as formas como elas aparecem para a minha sensibilidade. Olha essa poltrona. Quantas formas geométricas você identifica aí? Retas, curvas, não é? Dá para calcular os ângulos todos, né? Uma tara geométrica, você calcula a área do sofá em que está sentado. Leva um tempinho. Se for fazer na marra, ângulo por ângulo. Segmento de reta por segmento de reta. Secante por secante. Mas tu consegue. Consegue. Quando eu penso a secante, a reta, o círculo, o triângulo, eu não estou pensando no sofá. Eu estou pensando em formas ideais. Não é? Formas ideais. Um círculo genérico. Eu não vejo um círculo genérico. Eu vejo um sofá. O sofá é o que a sensibilidade me dá. Mas o meu pensar pode ir além do que eu estou percebendo sensivelmente. Esse é o dilema. A verdade está além da sensibilidade. Mas ainda assim a sensibilidade é um passo primeiro para chegar no conhecimento. Mas é um passo primeiro a ser superado. A ser superado. Os autores ditos da fenomenologia são aqueles que não querem propriamente saber dessa verdade. São aqueles que se concentram no mundo tal qual ele aparece diante de você. O mundo que você percebe. Dá-se o nome de fenômeno. Há um fenômeno de mundo. Sim, porque se não há um mundo permanente, se não há um ser que está no mundo, que permanece no mundo, que continua, que é imutável, o que há é um mundo que aparece para mim a cada instante. E a cada instante ele aparece para mim de uma forma diferente. Spinoza já nem diz mundo que aparece diferente. Ele já diz é um mundo diferente. É um mundo diferente. Heidegger é dessa linha do fenômeno. O que importa são as coisas, tal qual elas aparecem na minha frente. Heidegger vai discutir a partir, não de Platão, com essa hipótese da metafísica, né? Mas de Aristóteles. O ponto de partida é Aristóteles. Heidegger é alguém que concorda com Aristóteles. E entre Aristóteles e Platão, o que eles vão fazer é mudar o endereço da metafísica. Então, nós estamos nesse ponto até agora. Falar de metafísica é falar da verdade, é falar do conhecimento, é falar do ser. Do ser. Heidegger dirá: isso é que faz da filosofia algo diferente das outras ciências. Se a filosofia tem um objeto próprio, esse objeto é a metafísica. Ou você pensa a metafísica, ou se preocupa com os problemas da metafísica, ou o que você está fazendo aí, queimando sua mufa, não é filosofia. Filosofia é metafísica para Heidegger. O que torna a filosofia especial é que ela se preocupa com o ser, com a verdade, coisas que os outros estão nem aí. Estão nem aí. Talvez porque o Menon tenha razão, seja inútil, mas de todo caso, né, pelo menos cursinho legal na Casa do Saber funciona, né? Serve para isso ao menos. Beleza? Então a metafísica é o mundo além de. Além de vira o lugar da verdade. Hannah Arendt defende a tese num livro que foi publicado com o nome A Vida do Espírito. É um dos textos mais bonitos de filosofia que eu já li. Porque Hannah Arendt pensa bem e escreve bem. Tem filósofo que não pensa bem e escreve pior ainda. Não é o caso de Hannah Arendt. Tem outros que só escrevem bem, mas pensam mal, feito um capeta. Hannah Arendt não. Ela é uma boa escritora, uma boa pensadora. Esse livro, A Vida do Espírito, ele não foi feito para ser um livro. Na verdade, são três trabalhos separados, foram publicados, como se fosse um só. O primeiro deles, ela fala do pensar. E aí ela fala da metafísica, desse dilema. Os gregos encasquetaram com essa ideia de que falar a verdade sobre as coisas é falar do ser das coisas. Mas deram de cara com o problema de que no mundo tudo é impermanente. De que eu não consigo, de fato, apontar coisas que não mudam. Eu só consigo apontar o mundo mudando o tempo todo. O mundo cheio de movimento. Movimento que pode ser uma ilusão. Não é? Mas ainda que seja uma ilusão, é a ilusão que é a única que eu tenho. Uma ilusão que não tem a desilusão. Que não tem como ver o mundo parado. Eu só vejo assim, cheio de movimento e transformação. Então, se eu continuo com a crença na verdade, mas não está no mundo, só pode estar além do mundo. A metafísica foi inventada para resolver o problema da verdade. Não que necessariamente ela exista, mas foi inventada para isso. E dirá Heidegger: agora, essa altura do campeonato, pensar a metafísica é pensar a hipótese de conhecimento, a hipótese de dizer a verdade, de produzir um discurso que as pessoas aplaudam e aceitem como verdadeiro, inclusive a hipótese de um pensar verdadeiramente sobre nós mesmos. Sobre nós mesmos. Essa ideia de pensar verdadeiramente sobre si mesmo vai ficar mais claro daqui a pouco. Mas guarde essa pista sobre o pensamento dele. Então, ele parte não de Platão, mas de Aristóteles. Qual é a diferença de Platão para Aristóteles? Aristóteles, você sabe, aluno de Platão. Aluno que critica o professor. Ingrato, ingrato esse aluno. Critica o professor. Sobretudo quando Platão cisma de falar da física. Perceba que, para os gregos, a metafísica é o mundo da permanência. A física é consagrada como o mundo da mudança. Ou pelo menos da ilusão de mudança. Seja lá como for, o que eu estou vendo é mudança. Né? O mundo da mudança. Apesar de serem dois mundos, eles sempre foram tratados, entre os autores gregos, como dois mundos ligados. Veja o caso de Platão. Tem o mundo das ideias, que é diferente desse. Mas todas as coisas que existem aqui no mundo, nada mais são do que uma imitação das coisas ideais. Então, esse mundo está diretamente ligado ao outro. Na Idade Média, que pega uma carona em Platão e Aristóteles, essa ligação entre os dois mundos fica melhor ainda, mais intensa. Porque o que Deus faz lá no mundo de Deus e os santos fazem no mundo dos santos afeta a gente aqui embaixo. E nós também afetamos lá em cima. Ganhamos uma comunicação direta de baixo para cima. E olha que os gregos só tinham de cima para baixo. É da metafísica para cá. Daqui para lá não rola nada. Mas na Idade Média cristã vai rolar. Fica você: ô, faz parar de chover para eu chegar na hora. E aí para de chover e você: obrigado. Hã? Tem um filme, O Quinteto, de Mario Monicelli. Foi traduzido como Quinteto Irreverente. Em que tem uma cena em que um cara tenta ter relações carnais, erótico, afetivas com uma moça muito religiosa. Então ele Ele que nunca deu a menor bola para a religião, começa a frequentar a igreja com ela e começa a dizer que, sabe, não, mas o respeito é muito importante, sabe? E tudo para ver se consegue alguma coisa. Lá pelas tantas, os dois no apartamento jantam, tomam vinho, e aí aquela coisa do vinho, e ela começa a ficar mais assanhada, e a Brasa, não estou aguentando, é o pecado, eu também, não, mas vamos lá, vamos lá. Nisso que a Brasa vem um barulhão danado. Esse barulho meio que assusta e ela meio que desperta, né? Volta a si. O que eu estou fazendo? Que isso? Que barulho? E quando olham para a janela, uma enchente em Florença. Água para tudo quanto é lado. E ela cai de joelho e diz, obrigado, Senhor. Essa enchente veio só para que eu voltasse, não é, a minha virtude cristã. E do outro lado ele já pé da vida com esse negócio todo que está tentando e diga assim, ô, sua maluca, você acha sinceramente que Deus se deu o trabalho de mandar um dilúvio pra cá, destruindo metade da cidade, matando outro tanto, desabrigando, só pra você não dar pra mim, pelo amor de Deus, sabe? Que arrogância é essa? Pros gregos era arrogância dizer que daqui você faz alguma coisa e mexe no mundo metafísico. Doideira pra um grego. Pra um cristão, não. Agora, pro grego, é só de cima pra baixo. Só de cima pra baixo. Então, os dois mundos estão ligados. Estão ligados. Aristóteles pega carona na discussão, mas começa falando do mundo físico. Mundo diretamente ligado ao mundo metafísico. O discurso de Platão, que é o ponto de partida da crítica de Aristóteles, você tem dele um modelo, um exemplo, que aparece num diálogo chamado o Timeu. O Timeu dos diálogos de Platão é o mais complicado. É um diálogo único, único. Em primeiro lugar, porque, claro, Sócrates está lá. Sócrates é personagem, ele aparece lá. Só que Sócrates não diz nada. Na verdade, ele não diz nada de relevante, só o que ele faz é ficar concordando, não é? Com quem pronuncia o discurso. Timeu. O papo do Timeu é incompreensível. É uma espécie de narrativa à la livro de Gênesis. Ele conta a história de criação do mundo. Ele diz por que o mundo é do jeito que é. E ele vai descrevendo, não só deuses criando o mundo, conforme a tradição das teogonias, aí veio Eros e Cronos fez isso, e Zeus ficou pura. Ele vai contando história de deuses, mas ao mesmo tempo narrando proporções matemáticas. E, meu amigo, narrar proporção matemática, você imagina que tipo de papo chato e difícil de entender é esse? Você imagina que doideira, cara. Você imagina que doideira. Falando de fração e de... É papo de quem curte geometria. Mas o fato é que, para além dos detalhes calculados, para além do discurso geométrico, Platão concebe esse mundo criado no Timeu como um mundo que tem uma certa ordem, uma certa lógica da natureza. A lógica do um e do dois. Do uno e do duplo. Toda a natureza é formada de unidades que se subdividem em dois. Veja o exemplo que aparece no Timeu. Você é uma unidade. Como unidade que é, você pode ser dividida em tronco e membros. Dois. Os seus membros se dividem em dois. Superiores e inferiores. Mesmo a sua estrutura óssea. Um osso, dois. Que na mão, palma e dedos. Perceba que a natureza parece ramificar tudo num jogo de um para dois. Um para dois. Um para dois. E assim Platão extrai uma espécie de matriz para a compreensão do mundo. Uma espécie de lógica do mundo, que uma vez que eu a domine, isso me permite conhecer a natureza. Então, na prática, Platão fazia classificações da natureza a partir do jogo de 1 e 2. Como assim? Eis a mesa. Vamos produzir um discurso do conhecimento da mesa. A mesa se divide em mesas altas em mesas baixas. Essa é uma mesa baixa. As mesas baixas, por sua vez, se subdividem em mesas baixas quadradas e mesas baixas redondas. As mesas baixas redondas se subdividem em mesas baixas redondas de madeira e mesas baixas redondas de metal. A mesa baixa redonda de metal se subdivide, por sua vez, em mesas baixas redondas de metal que ficam na Casa do Saber e mesas baixas redondas de metal que não ficam na Casa do Saber. E assim vai. E assim vai. Faz-se um jogo de classificação das coisas do mundo, como se classificar as coisas do mundo fosse estar mais próximo daquilo que o mundo é. O mundo é um grande jogo matemático entre unidades e duplicidades. Unidades e duplicidades. Unidades. Não é doideira, cara? É muito brabo isso. Mas é tão forte, é tão forte. Na França tinha um professor que deu aula de metodologia. Na verdade, aula de metodologia para valer eu tive lá. Metodologia é matéria chata. E o professor chegava e dizia: eu vou dizer um monte de coisa aqui para vocês. E daqui a 6 meses vocês não vão se lembrar de absolutamente nada. Porque é tudo inútil mesmo. Mas tem uma coisa que vocês nunca vão esquecer. Um A, um B. Dois A, dois B. Eu falei, será que eu estou entendendo direito o que esse cara está falando? Um A, um B. Dois A, dois B. Porque todo tema no qual você for falar, o texto tem que estar dividido em parte A e parte B. A parte A subdividida em 1A e 2A. A parte B, 1B e 2B. Cada parte é um jogo de 1 para 2. E o babaca aqui levanta a mão. Não dá para ser com 3? Porque eu sempre pensei que todo texto tem que ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Porque tia Terezinha falou isso para mim. Ele me olhou como se eu tivesse feito a pergunta mais cretina do universo. Isso não faz sentido. É um A, um B, dois A, dois B. Entendeu? Eu entendi. Por que dois? Platão cismou com 2, o cara também, e ficou. E pior que você olha muito texto acadêmico mesmo, é duas partes, subdividido em 2. É rigoroso. É engraçado que te ajuda a pensar. Não que o mundo seja mesmo assim, mas você faz o mundo ser assim. Porque você passa a ver todo o conhecimento como algo que sempre comporta divisões, e de preferência antagônicas. O pensar, o não pensar. O não pensar pensado, o não pensar pensando. Aí você vai, sabe, fazendo jogo de palavra para ficar mais bonitinho ainda, né? E vai embora. Qual é a crítica que Aristóteles fazia a isso? Platão, você tem 2 problemas aí. O primeiro deles é que nesse jogo de 1 para 2, qual é o ponto de partida? Desde que eu comecei nessa brincadeira a classificar essa mesa. Mas quem me garante que o ponto de partida para bem classificar o mundo é a mesa? Eu podia ter começado com a sala. As salas com mesa e salas sem mesa. A sala com mesa, há mesas que são... Então, qual é o ponto de partida? E segundo, qual é o ponto de chegada? Que nessa brincadeira de ficar dividindo o mundo e assim enquadrando o mundo em categorias, eu posso fazer essa brincadeira ao infinito. Eu posso fazer. Com qualquer coisa você faz esse jogo ao infinito. Então o problema é que para Aristóteles ele não vê nem começo nem fim nesse troço. Tem que ter começo e fim. E segundo, não há um critério. Quando eu passo de uma unidade para os seus 2 modelos, por exemplo, a mesa. A mesas altas e baixas. Por que da mesa eu salto para uma subdivisão de que no mundo há mesas altas e baixas? Eu não podia ter outro critério de classificação? Ao invés de falar mesas altas e baixas, que tal falar a mesas triangulares, retangulares, mesas que me pertencem, mesas que não me pertencem, mesas que... Eu poderia dizer qualquer coisa. Por quê? Porque essa ligação, essa divisão, desse jeito, nesse momento. Para Platão, o discurso de conhecimento do mundo tem que ter uma certa coerência. Coerência que corresponda à lógica do mundo. E a lógica do mundo não é simplesmente a proporção de 1 para 2. Falta algo para essa conta fechar. Para Aristóteles. E qual é o algo que Aristóteles soma esse discurso? Primeiro, causa e efeito. Tudo é efeito de uma causa. Tudo é efeito de uma causa. Tudo? Quase tudo. Quase tudo. Porque, veja, a natureza, Aristóteles acredita que é puro movimento. Se é puro movimento, todo movimento é efeito de uma causa. E, portanto, há algo se mexendo. Esse algo se mexendo se mexe porque é efeito de uma causa, que, por sua vez, é efeito de outra causa, e é efeito de uma causa, de uma causa, de uma causa, de uma causa, de uma causa. Até que você chegaria a algo que seria necessariamente causa e efeito de si mesmo. É o princípio primeiro, o princípio que ele chamará de imediato de todo o movimento do universo. Que na Idade Média você já pode ter percebido, vai virar Deus. Aquele que é causa e efeito de si mesmo e todo o resto é efeito dele. Ele criou tudo. Não é? Algo que é causa e efeito de si mesmo. Então, o mundo é uma sequência de causa e efeito. Se eu quero falar do mundo, eu não tenho que ficar fazendo jogo de um para dois. Eu tenho que dizer o que é causa e o que é efeito. É isso que eu tenho que fazer. Até chegar à causalidade primeira. Se essa é a causa imediata, todos os outros são causas mediatas do movimento. Causas mediatas para o mundo ser o que é. Causas mediatas do acontecimento. Do acontecimento. Causa e efeito. Causa e efeito. Segunda categoria para pensar o mundo, de Aristóteles. Não é? Aparência e essência. Quando ele fala de aparência e essência, ele vai fazer com que a metafísica mude de endereço com relação a Platão. Porque para Platão tem uma metafísica lá no outro mundo, com coisas ideais, em um sentido transcendendo para esse mundo, quer dizer, vindo de lá para cá, fazendo com que as coisas aqui sejam uma imitação, uma sombra do que está lá no outro mundo. E para Aristóteles, não tem outro mundo. É aqui. É aqui. É dentro de você. Está nas coisas do mundo a tal da metafísica. A metafísica é uma força motriz dentro do mundo. Uma causa imediata dentro de você. Porque ela também é efeito de uma causa. Como assim? O exemplo que ele dá é o da semente. Você planta a sementinha de feijão que a tia Terezinha mandou plantar no algodão. Isso é uma experiência sem a qual você não pode passar no Brasil. É importantíssima a experiência do feijão. Não há nada mais importante. Antigamente era a experiência do feijão e cortar um sapo. Também tinha a experiência de dissecar sapinho. Passou pela dissecação do sapinho. Agora só biólogo pode dissecar sapinho. Já que falta biólogo em escola, então o sapinho está prejudicado. Mas um feijão? Ah, não vem me inventar que só agrônomo pode tacar feijão e algodão, que vai ferrar o ensino brasileiro. Então, a experiência do feijão. Dirá Aristóteles, quando você taca o feijão no algodão, a causa da semente virar pé de feijão é porque já há dentro do feijão a inteligência do pé, a ideia do pé. O pé de feijão já existe, não de fato, mas em potência, em vir a ser, em possibilidade de pé de feijão. Parece absurdo, né? Agora pensa em DNA. O código está ali. Mas para o código fazer com que a semente de feijão vire pé de feijão, é preciso mais alguma coisa. É preciso que você vá lá e plante aquele troço. Senão, o DNA morre em semente. Então o mundo é potência. Entre potência e ato, entre potência e acontecimento, uma série de relações de causalidade. Então o que nós temos que perceber do mundo é esse jogo de causalidades, que vai da potência ao acontecimento, ao evento, ao ato. Inclusive com você. Inclusive com você. Você é aí dentro uma potência de si mesmo. Um vir a ser. Isso que você é. Esse que você é. Um vir a ser. Uma potencialidade. Agora, entre você ter uma potencialidade, um vir a ser, e de fato desenvolver essa potencialidade, aí, meu amigo, há uma série de causalidades, uma série de causas e efeitos que tem que concorrer para você ser o que é. Nossa, eu nasci com um talento enorme para música. Eu devia ter sido músico. Eu canto muito bem. Eu não vou cantar aqui para não esvaziar a sala. Não é? Mas a vida nunca me deu oportunidade. Sabe aquela? Porque quando eu cheguei em casa e disse, pai, eu já sei o que eu quero ser. Astro do rock. música punk. E papai me deu um supapo e disse, vai ser vagabundo, não é? Esse negócio de cantor de rock morre de fome, punk não toma banho, vai estudar direito, meu filho. Eis uma causalidade material que não permitiu que eu desenvolvesse essa minha potencialidade artístico-musical, não é? E com isso o mundo não perdeu nada também. Eu gostava do punk rock porque punk rock é um troço que você realmente não precisa saber cantar para virar cantor. Aliás, quanto menos voz você tiver, melhor. Só precisa gritar com atitude. Eu até hoje não sei bem o que é isso, não. Mas as pessoas diziam que em determinados momentos de muita inspiração eu conseguia gritar com certa atitude. Não é? Eis o mundo, você em potência e o mundo em ato. É daí que Heidegger, e essa leitura de mundo em potência e mundo em ato, já é uma leitura de Heidegger, de Aristóteles. É a forma como ele interpreta Aristóteles. Interpretação bem plausível mesmo. Aristóteles não usa essas expressões, potência e ato. Quem usa é Heidegger, para explicar Aristóteles, para concordar com Aristóteles. Quando eu vou discutir a metafísica, que é o que há de relevante para discutir, eu discuto essa diferença entre o mundo em potência e o mundo em ato. O mundo tal qual aparece para mim, do jeito que aparece, e esse mundo que poderia vir a ser. Explicar a relação entre o mundo que é e o mundo que poderia ser é o objetivo de Heidegger. Durante a explicação entre o mundo que é e o mundo que poderia vir a ser, Heidegger encontrará o caminho para aquilo que é a chave da filosofia, o ser. O ser. Veja que os gregos, quando falavam do ser, falavam de coisas imutáveis, em outro mundo, mas Heidegger somará na discussão do ser um personagem, você. Você. Um personagem que já vem com um conceito. Conceito difícil, conceito complicado. Conceito que ele chamou de Dasein. O Serai, segundo algumas traduções. O ser aí. Que mané é ser aí? Vê que a tradução não ajuda em nada para entender aí. E-N? Oi? Dasein, é o um. D-A-S-E. S-E-I-N. Dasein. Então, é porque dá para ele, né? Tem um sentido de. Aí ou aqui. É um ser localizado. Às vezes ele escreve, inclusive, com apóstrofe. O que já é estranho também. Às vezes junto. Ele quer destacar o aspecto local. O aqui e o ali. Olha a primeira explicação que ele te dá para o tal do Dasein. E vê se melhora. Coisa que eu duvido. Mas eu quero deixar você flutuando aqui. Imagina que você está conversando com alguém falando de uma terceira pessoa. Há o eu que falo. Há aquele de quem nós falamos. Objeto da nossa discussão. E há você. Você para quem eu falo. Você que pensa enquanto eu falo. Você é o que ele chama de Dasein. Melhorou? É o exemplo que ele dá, hein? Vê como ele explica bem as coisas. No fundo, o que ele quer dizer com Dasein? Queremos discutir o ser. Mas não é qualquer entidade do universo que discute o ser. Somos nós, humanos, que discutimos o ser. E quando nós discutimos esse tal do ser, nós humanos discutimos a partir de uma pré-concepção do ser. De uma ideia qualquer de ser. Se essa ideia está certa ou não, não tenho a menor ideia. Agora, que há uma ideia inicial, tem que haver. Lembra do Meno. Para você discutir alguma coisa, é preciso que você já tenha uma noção dela. Senão você não vai para frente. O ser é algo que nós discutimos no mundo. Nós humanos. Mas nós que discutimos, discutimos a partir de uma pré-concepção do ser. E nós que discutimos o ser do mundo, somos também algo do mundo. Ou seja, nós somos entidades, não é? Alguma coisa do mundo que pensa o ser do mundo e que pensa o ser de nós mesmos. Mas nós não pensamos o ser do mundo, não é? Do nada. Pensamos o ser do mundo a partir de uma pré-concepção. É você. Ele não quer chamar você de um ser. Ele quer chamar você de um ser com conteúdo definido. Um ser específico. Específico porque você tem um conjunto de ideias específicas. Você tem uma trajetória específica no mundo. Você tem afetos específicos. Porque você é único. Mas você é um ser único que tem a capacidade de pensar o mistério do mundo, que tem a capacidade de pensar o mistério sobre si mesmo, que tem a capacidade de questionar a sua própria existência, de pensar, em última instância, o nome que nós damos ao ponto final do pensamento sobre a existência e sobre nós mesmos, o ser. Você é um ser que pensa o ser. Para não usar a mesma palavra para os dois, ele disse, você é um ser local, único, afetado. Você podia usar qualquer expressão dessa, mas ele resolveu chamar de ser aí. É você. O ser aí é o ser que pensa o ser. Mas que não pensa o ser do zero. Deu para entender? Deu para entender? É por isso que ele não tem muito fã, entendeu? Não dá para voltar para o Platão, não. Estava mais fácil. E Platão ainda escreve com diálogo. O Heidegger não é seco. Ele fala isso tudo para você como quem está descrevendo receita de que suco. Bote o pacote num litro d'água, açúcar e mistura. Sabe? Um negócio assim que não tem como errar. Ele fala como se fosse banal. Mas não é banal. Mas vai começar a ficar banal. Porque a ideia é nós esclarecermos esse cara embaçado. E é isso que nós vamos fazer após o intervalo. Por enquanto, lhes deixo com angústia. A angústia dos conceitos embasados. Você já sabe onde ele quer chegar. Você já sabe de onde ele partiu. Você já sabe qual é o rolo dele. É a metafísica. O que quer dizer metafísica? Que perspectiva ele tem das respostas quanto à metafísica? Solucionar o problema do conhecimento. Solucionar problemas existenciais. Não é? Heidegger vai ser muito importante para autores que pensam o fenômeno, que pensam o existencialismo, como o caso de Sartre, tempos depois. Foucault. Se dirá um heideggeriano enrustido. Ele fala pouco de Heidegger, mas é muito afetado por ele. Enfim, autores que têm, sobretudo, a preocupação conosco e nossas formas particulares de entender o mundo. Ele quer entender o mundo, mas você não pode se esquecer de que quem entende o mundo é um ser que tem um primeiro passo já dado, uma ideia qualquer do mundo, ainda que falsa. Você não precisa abandonar a sua ideia. Não é que nem Sócrates, que dizia, só sei que nada sei, que a condição da filosofia é esse querer desvendar o mundo, mas que pressupõe a não erudição, que pressupõe a ignorância. Heidegger disse, não dá para pressupor ignorância. É preciso fazer o contrário, levar em conta o que você já sabe. É o primeiro passo. E desse primeiro passo, você no mundo, você ser afetado, ele chegará no ser. Não é legal? Não é legal, não é difícil pra caralho e chato, mas... Mas dá pra melhorar. Mas dá pra melhorar. Caindo, você tá querendo nos dominar, porque você tá deixando a gente com esperança...